cidade de Siló, a dor se fez ouvir. A mulher disfarçada, com medo a seguir. O menino adoeceu, um clamor no ar. Ai, azul profeta, trará o que há de chegar. Ó Senhor, em tua voz a verdade vem soar. Tua palavra é firme, não há como escapar. Jeroboão, o escolhido, se afastou de ti, e agora a sombra do juízo está. Aias, os olhos já cansados, viu a mulher triste, seus passos apressados. Por que te disfarças? O que vens buscar? A mensagem do Senhor não podes ignorar. Ó Senhor, em tua voz a verdade vem soar. Tua palavra é firme, não há como escapar. Jeroboão, escolhido, se afastou de ti, e agora a sombra do juízo. Te adorar.